Eu vi Dona Josefa matando seu Joaquim, com o cu pra cima fazendo pipi. Eu vi Dona Josefa matando seu Joaquim, com o cu pra cima fazendo pipi. Eu olhei pra ela, ela começou a rir, com o cu pra cima fazendo pipi. Sai daqui que eu tô fazendo pipi, vai pra lá menina que eu tô matando seu Joaquim. Cília, safadinha, enforcando o seu Joaquim, que morreu comendo capim no curral de mimosa, a vaca formosa que sustentou o vovô, que sustentou o vovô, que sustentou o vovô com o colostro do amor. Oh, oh. E se foi seu Joaquim? Ele me ensinou a pescar, eu não sei mais o que fazer. Seu Joaquim morreu. Seu Joaquim morreu. Oh.